Queremos mais produtores, queremos mais leite, queremos mais produtores certificados, queremos mais mercado e queremos vender mais elevando o preço do produto. E isto, meus amigos, é possível. É possível se tivermos confiança, é possível se estivermos unidos e é possível se acreditarmos no futuro e acreditarmos nos instrumentos.